Grammatik zu 13. Guştar, guştay, guştaştı, guşto, guşto, guştamuş, guştaron, guştaron. Ser, ir. Fui, foste, foi, foi, fomos, foram, foram. Ter, tive, tiveste, teve, teve, tivemos, tiveram, tiveram. Estar, estive, estiveste, esteve, esteve, estivemos, estiveram, estiveram. Fazer, fiz, fizeste, fez, fez, fizemos, fizeram, fizeram.